No recording. Ó, parou o eco agora. Ah, não, não parou não, porra. Quer que eu tente desconectar e voltar? Vai lá, digam. O senhor tenta ligar e desligar o modem, por favor. Vou tentar. E eu vou desligar o celular e ligar o celular de novo, A mais luz fácil. da sala tá acesa? Cara, não. Então, acende a luz da sala. Vou acender pra ver se é melhor. Calma aí que eu já volto. He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. Beleza, pessoal? Começando aqui mais um podcast. Não tem como dar errado. Eu estou aqui com os meus amigos de sempre, aqueles únicos que aceitam fazer o podcast, gravar. Do meu lado direito, anti-esquerdo, pesando 105 quilos, André. E aí, beleza? Mas eu não peso 105 quilos, não. Eu tô pesando 99. Ah, eu tô com uma dúvida até. Você já pagou os direitos autorais pro Danilo? Esse nome desse podcast aí. Era mas do não foi Renan, do não Danilo era? que eu tirei essa ideia. É o Renan que falava É isso. do Renan? Caramba, eu só ouço o Danilo falando disso. Ele copiou, né? E ele que não tome cuidado, porque o Renan hoje em dia é advogado. Eita, nós. E do meu lado esquerdo, antes direito, ele, Ale. Mas e o meu peso? Não, você viu que eu fui gentil e não quis expor ninguém, né? Ô, louco. Beleza, e nosso correspondente internacional, direto da Nova Zelândia, Diego. Pesando quanto, cara? Não, foda-se você, Diego. Só fala um oi aí. Fala, galera. Tudo bom? Beleza. Então, hoje, a gente tá seguindo essa onda de podcasts polêmicos, né? O podcast passado, a gente falou sobre polêmicas, umas polêmicas um pouco complicadas. Agora, a gente vai falar também de um tema polêmico. Ou não, porque ninguém sabe o que significa esse tema. A gente vai falar sobre... É, medo social? Fobias sociais, pode ser assim. Fobias talvez. Sociais. Fobias sociais. Ah. E é o seguinte, quem deu esse tema foi o Alê. Só que nenhum de nós três, eu, o Diego e o André, sabe o que significa fobia social. Mas a gente vai tentar acertar. A gente desconfia. Eu vou tentar. Eu acho que fobia social é um medo que a sociedade tem. Por exemplo, o medo de tubarão. O medo de tubarão é uma fobia social que não faz muito sentido porque não tem muitos ataques de tubarão no planeta Terra. Loucura. É mais ou menos isso? Seria... Cara, não é melhor todo mundo dar uma opinião antes? É, cada um fala. É, exatamente. Antes de explicar. Vai lá, Diego. Eu acho que tá errado, Gus. Eu acho que tá errado. Eu não tenho certeza, mas enfim, seria tipo medo de interação social com outras pessoas em geral que você não conhece, o caralho, a quatro. Não tenho certeza de nada, tô tirando pura e simplesmente da minha da sua bunda. Opinião. Mas eu acho que é isso, tipo, é medo de interagir com as outras pessoas. O que, que você acha, André? A etimologia da palavra social tem a... Não, mentira, não vou começar com esse bagulho, não. Porque senão... Mas enfim, fobia social, medo de se socializar com as outras pessoas, mais ou menos na linha que o Diego falou. Eu venho de síndrome do pânico na minha cabeça, medo de sair de casa, quando eu falo de fobia social. Ah, eu não sei, eu acho que tá mais pra mim do que pra vocês, cara. Porque, tipo, o medo de tubarão... O medo de tubarão, ele... O tal tá errado pra caralho. É mais ou menos o que o André e o Diego falaram. É tipo, sabe, você tá com... Eu vou ali na fila da padaria, aí, putz, tem gente, aí você vai ficar pensando, eu fico olhando pra minha roupa. Você vai numa... Vai falar em público, você fica pensando, ah, o pessoal vai achar minha voz ruim, eu vou gaguejar, não sei o quê. Eu acho que é essas tipo aquele bagulho, assim. Você tá no supermercado querendo pegar um negócio, mas tem alguém bem no mesmo lugar que você precisa buscar o que você quer pegar na prateleira. Você fica fingindo, olhando pro isso, lado, exatamente. Deu preço de todas as outras coisas até o filho da puta sair. É, isso é um e exemplo você ir lá e pegar que... o que você isso quer é esse comprar. Tipo de exemplo que a gente... é o legal falar desses mais engraçados, não do negócio geral, assim. Mas, por exemplo, aquele que todo mundo teve, imagina, quando você tá na primeira série. Aí você sempre tem aquele sonho, todo mundo teve aquele sonho que você vai um dia pra escola pelado, assim. E no meio da aula você percebe que tá pelado. Todo mundo teve esse sonho. Eu nunca tive esse sonho. Eu nunca tive isso. Ah, então você precisa procurar escola. Eu já tive. Então, eu já tive sonho de que não necessariamente indo pra escola, mas eu estou andando na rua, de repente eu estou pelado. Sim, todo mundo teve esse sonho. Em alguma situação. Em alguma situação. Isso é mais, eu acho que quando você começa a interagir, porque, tipo, primeira série, você começa a interagir com outras pessoas que você não conhece, você tá inseguro ali. Então, sabe? Mas o problema é que eu tive sonho que eu estava pelado depois de adulto. É, você demorou pra ir pra escola. Não vamos julgar os amiguinhos. Mas é um sonho. Cada um no seu tempo. Quase todo mundo que eu conheço já teve esse sonho, esse tipo de sonho. É meio agonizante. Agonizante, você, tipo, tá morrendo ou é angustiante? É angustiante, velho. Tá, tipo, morrendo durante... Mas dá agonia também. Você acorda, eu acordei no meio da noite quando tive esse sonho. Pelado. Não, eu tava de pijama. Mas é por aí, o... Cara, eu tenho... Fobia social, né? É fobia... Eu não sei se enquadra na fobia social, mas a primeira vez que eu fui dar aula foi tenso. Eu não sei se enquadra. Será que enquadra? Acho que sim, se pode, sim. Primeiro dia de aula, é que eu entrei substituindo o professor, que ele tinha sido... Ele foi meio expulso da escola. Aí meio que eram minhas primeiras aulas, tá ligado? Eu nunca tinha dado aula pra classe, de verdade. Porra, mó tensão, velho, porque, tipo, você não... Eu acho que, tipo, criança pequena é tipo cavalo, tá ligado? Que eles detectam o medo, tá ligado? É, e você não pode usar aquele negócio de apresentação para as pessoas. Ah, quando você for fazer uma apresentação, pensa em todo mundo pelado. Quando você vai dar aula para criança, você não pode fazer isso. Não, não, não. Que aí é um crime. É um demente. É um crime, tá ligado? Você não pode fazer isso. Caralho, e funciona para alguém? Para imaginar que tá todo mundo pelado? Eu acho que era funciona, o contrário. Nunca tentei. Não era o contrário, era para você se imaginar pelado. Não era? Ah, e piora, né, cara? Caramba, você se fala, eu tô... Além de ter medo de falar, eu estou aqui vulnerável. É, aí eu volto o sonho do Alê. Ele tá pelado, só que o sonho dele realizou. Mas é muita gente diz esse negócio mesmo, você imaginar que tá todo mundo pelado. Eu já vi muita gente. Sim, sim. Os outros, não você, né? É, os outros. Fazer uns testes. Tá. Olha, teve uma dica que uma professora uma vez passou na apresentação e eu fiz, deu certo. Mas em vez de olhar nos olhos das pessoas, olhar na testa. Na testa? Ah, é bom que, cara, é que olhar no olho é tenso. Cara. Olhar no olho é muito tenso. Você fica olhando nos olhos da pessoa, você tá sentindo sentimentos. Mas na acho verdade, que o objetivo você... de imaginar pelado é isso, porque você vai ficar olhando pro corpo, né? Aí você não vai ficar olhando no olho. Ah, depende de quem você tá falando, né? Você tá falando, sei lá, no Vigilantes do Peso, a sua palestra. Você não vai olhar pro corpo. Não, mas tipo, você imaginar os caras pelados, você tem que ficar olhando pro corpo pra ficar imaginando, entendeu? Aí você não vai olhar nos olhos, que é o perigo, né? Nessa última minha apresentação que eu fiz lá no Abaco agora, foi... Putz, foi muito bom, porque eu fui me apresentar junto com os outros plantonistas. E eu tava muito desinibido já. E eu nunca olho pra ninguém, eu nunca olho diretamente pra ninguém. Pra mim, são um bando de plantação de repolho, tá ligado? É um bando de repolho. Eu não tô olhando pra ninguém, não tô pensando em ninguém. Só tô falando as coisas que eu tenho pra falar e é isso. E, tipo, foi super tranquilo dar aula, substituindo o professor também. Eu acho que também a visão de você tá, tipo, tá acima deles, né? Isso daí é uma dica que eu peguei de... que eu não posso falar quem é, e ele fala que, tipo, você tem que ver as pessoas de cima pra baixo, tá ligado? Você tem que... Você tá ali pra dar... Autoritário. É, não, é, não sei se é autoritário, mas, tipo, você tá ali pra... Porque você é mais pica do que eles. Tipo, se você é mais pica, então você tá olhando... Caralho, ainda bem que você não vai falar o nome, porque senão você vai denegrir a imagem do seu amigo... Pô, você roubou minha piada. Caramba, Diego, eu tava aqui esperando. Ainda bem que nós temos edição, né? No caso, a ideia é você sempre olhar, tipo, você saber que você é mais foda do que eles, pelo menos agora, tá ligado? E você tá ali pra fazer o seu objetivo e não importa o que eles acham, qualquer coisa do tipo. E pra mim funcionou super bem. O que você tá dizendo é que quando você está acima dos outros, a vida é melhor. Mas isso meio que é... Então, mas como o tema é polêmico... É muito bom liderar, às vezes por... Quando... Liderar pela... Como que eu falo? Medo. Pelo medo, exatamente. Quando você tem um tipo de poder... Sabe, o poder corrompe. O poder mínimo, ele é o... Sabe o poder do porteiro? Que ele... Com certeza. Ele tem o mínimo poder possível. Mas ele vai abusar daquele poder. As pessoas se apegam ao... qualquer tipo de poder. É pequenos poderes, isso que sim, sim. Ferra com mas, a gente. É, mas enfim, então, que tipo de medos sociais que vocês lembram? Por exemplo, não esses muito triviais, sabe? Tipo, ah, eu vou ali dar um oi pra pessoa, mas fica travado. Eu tinha muito na escola. Tipo, tudo que eu fazia na escola, eu era julgado. Puta, deixei o cabelo, eu fiz um corte de cabelo diferente. Era julgado na escola. E aí eu dava muito importância porque os outros achavam durante a escola. Quando eu tô no trabalho... Você acaba criando até uns irracionais, né? Você acha que toda situação vai acontecer uma coisa do tipo, assim, né? Aí você começa a deixar mas de fazer as coisas. Mas eu acho que aí que tá o problema. A gente acha que vai ser julgado, mas na maior parte das vezes a galera tá cagando pro que você tá fazendo com você, tá ligado? Quem tá se julgando é você. Esse é o problema da fobia social, né? Você começa a exagerar, né? Tudo, e começa a deixar de fazer tudo, porque você começa a achar que tudo vai dar errado. Eu acho, Diego, que na verdade é quando uma pessoa julga, aí você já fica broxado de fazer, porque, putz, pessoa uhum. tal falou, prestou, tipo, aí você supervaloriza o julgamento de uma pessoa, e às vezes a pessoa você não tá nem aí pra ela, mas ela te julgou e você pensa que os outros vão julgar também. Sim, é, que você não sabe o que os outros estão pensando, mas o que externalizou e falou pra você te afetou, tá? Você deixa afetar mais do que deveria. E aí, pô, putz, aquela pessoa falou, com certeza os outros também falaram. Mas na verdade é que ninguém tá nem aí, é que nem você falou. É, acho que a maioria das pessoas estão, tipo, literalmente cagando pra sua vida, tá ligado? A gente se não, literalmente não, mas... Que... Ah, todo mundo caga, né, cara? Mas não pra minha vida. Talvez não pra você. Eu vi tem um podcast que eu acompanho, que é o MRG, e nele ele fala que tem um caso de um cara que ele falou, mano, por que que a gente acha que tá todo mundo sempre julgando a gente? Ninguém tá nem aí. Aí ele falou que o cara foi lá e abaixou as calças no meio do mercado. E ficou mas fazendo é compra com as calças abaixadas no meio do mercado. Então, mas aí é crime de atentado ao pudor, né? Eu não recomendo as pessoas fazerem. Tira só a camisa, tá ligado? É, exatamente. Tá aí um bom ponto, Diego. Tirar a camisa. Quando você vai pra praia... Ah, você ainda tá em shape. Sei lá, Alessandro e Gustavo. Vocês vão pra praia. Curtia. Beleza, continua. Vocês ficam de boa sem camisa? Claro, eu tô no shape. É verdade. Agora você também tá no shape. Porra, mas eu e o Alessandro, então. Eu tô gordo e peludo, velho. Eu tô parecendo um Tony Ramos gordo, velho. Então, peludo eu sempre fui. Isso eu nunca tive vergonha. Eu acho que... É eu querendo mostrar minha masculinidade, e isso aí eu não vou mudar mesmo. Tem muito pelo, velho. Parece um orangotango, velho. Ah, eu acho que, graças a Deus, eu comecei a namorar, porque eu já me livrei disso. No caso, tipo, dos pelos, eu corto meus pelos, velho. É que eu tenho muito, velho. Uma vez eu fui tirar de cera. Puta que pariu, velho. Como dói. Puta, isso, eu nunca farei isso. Nossa. Quando eu vou pra praia, o que eu fiz? Passei a maquininha, porque tem um problema de você ter muito cabelo também no peito, essas coisas. Quando você toma sol, você fica bronzeado, aí, tipo, a região que tem pelo fica branca. Sim. E aí você fica meio estranho. Aí sim, eu já, tipo, mandei vir nos pelos. Mas eu fui com a maquininha, não depilei. Acho que é depilar eu demais. Eu achei que ia ficar melhor, mas deu tanto, cara. Puta que Cara, eu jamais faria uma depilação depois daquela cena do Virgem de 40 anos, mano. E foi, aquela cena foi... Eles fizeram mesmo a depilação. Foi o Alessandro. E aquele lá, eles fizeram mesmo aquela cena, sabia? Tipo, ele depilou mesmo ali, não foi, tipo, a reação dele foi verdadeira. E o bicho é peludo. Peludo pra caralho. Vocês gostam de... Não, aliás, não gostam de chegar numa festa, assim, tipo, na casa de alguém... É, depois começou, porque você vai abrir a porta e vai todo mundo te ver, e todo mundo ficar olhando de você entrando, assim, você vai ter que cumprimentar todo mundo. Não. Eu prefiro chegar quando todo mundo já chegou. Eu quero ser um dos últimos, porque eu acho ao contrário, quando você chega depois, ninguém tá nem aí. Não, mas tem situações que você chega, assim, tipo, você chega na sala da pessoa e todo mundo te olha quando você abre, assim, a porta. Aí todo mundo fica esperando você entrar, olhar tudo. Ah, depende, se a festa é entre amigos e, tipo, eita, que tá todo mundo sentado de boa conversando, tudo bem. Agora, se é festa, a festa mesmo, eu acho que ninguém tá nem aí. Tipo, não é aquele churrasco que ninguém tá nem aí mesmo, mas, tipo, sei lá, você vai na casa de um... Um house party, né? De um amigo, você conhece só ele e vai estar com os outros amigos, aí, tipo, você abre lá, tipo, não te olha, assim. Ou que nem quando você chega na sala de aula, tipo, meio que atrasado, abre, assim. Ah, tudo bem, na sala de aula, então, a sala de aula é foda. De novo, voltamos para a escola. Eu acho que a escola é a grande... É o grande experimento social. É, o grande catalisador das fobias sociais. E não é nem na escola, na faculdade também. Eu lembro uma vez que eu cheguei atrasado na faculdade. Acho que é pior. Cara, eu cheguei atrasado na faculdade, aí eu fui me sentar assim, Aí o professor falou assim, número. Aí eu falei, número? Aí ele falou, número. Aí eu falei, 14. Aí todo mundo ficou rindo, porque tipo, era falar o número da minha matrícula, tá ligado? Pra ele botar a chamada lá. Você é um idiota também, né, cara? É, mas... Pelo amor de Deus. Mas foi de boa, 14. Cara. Não foi tão absurdo. Aí ele fala, 16, ganhei. Mas enfim, falam aí de sala de aula, Diegão. O Diego era mó tímido na escola. Eu sempre fui. Mudei depois agora, mas tipo esse bagulho de festa que o Alessandro falou pra mim, eu não vejo problema contanto que eu conheça as pessoas que estão lá, tá ligado? Eu não gosto de ir numa festa que eu não conheço ninguém. Ou que você conhece só uma pessoa e você meio que fica meio que andando com essa pessoa, mas essa pessoa conhece todos os outros, você fica meio de lado. Aí é meio ruim. É. Mas também é questão de situação, tá ligado? Porque se for uma festa sem bebida, depois de 3 cervejas, eu tô falando com todo mundo, tá ligado? É que nem quando eu tava na Europa, nas trips sozinho que você vai sem ninguém, você entra no hostel na parte que tem bar, você toma 2 cervejas e daqui a pouco você conhece todo mundo, tá ligado? Esse negócio de tipo de você fazer beber muito, aí no dia seguinte você ficar com um puta peso na consciência, tá ligado? Já aconteceu? Caralho, várias vezes. Principalmente depois da dor de cabeça que vem, da ressaca. Eu acho que eu só fiquei bêbado uma vez. E eu tava com vocês. Não, o Alessandro não tava. Más companhias. É, eu tava com o Gustavo e com o Diego. Peruíbe? Não, Peruíbe? Não foi Peruíbe. Foi quando eu fui naquele Boteca Amélia, lá no perto da casa do Gustavo. Eu falei que tinha uma semana. Você roubou a garrafa? Você roubou uma garrafa? Não, eu não roubei não, a garrafa. Não, não, não. Isso foi. No retrô você pegou aquela caneca, lembra que tá comigo? Pois é. Mas. Mas você não tá bêbado ali? Não, mas eu tô falando, a vez que o que eu fiquei bêbado foi quando eu fui com vocês no Boteca Amélia. Então, mas você ficou com peso na consciência depois? Eu fiquei, porque eu, sei lá, não sei o que tinha. Eu não lembro o que eu falei, por exemplo. E foi a única vez que eu lembro que eu tive na minha vida. Não sei se eu fiquei bêbado também. Eu fiquei muito alegre, mas eu não lembro de nada que aconteceu. Ô, Diego, você acha que é ansiedade social o fato de você dar like numa mina no Tinder e demorar 7 meses pra responder ela depois? Cara, eu nunca durei 7 meses com o Tinder sem deletar. Mas eu vários que eu não respondi. Aí é mais uma insegurança, né? Não uma fobia social nisso. Acho que fobia social envolve mais um ambiente com um monte de gente. E não é nem insegurança, é tipo... Você já passou o primeiro passo, a mina já deu sim, não, tipo, sei lá. É só não querer mesmo. É que, às vezes dá até preguiça, né? Porque Tinder, às vezes, é... Você tem que... Tipo, Tinder não tem como dar certo. É o contrário do nome do podcast. Não, não tem como dar certo. Isso é um saco. Mas hoje em dia é bom, porque não tem outra... Você não tem como conhecer pessoas ali, né? Você não vai sair de casa hoje em dia. Não sei do que vocês estão falando, cara. Eu não sei do que vocês estão falando. Ah, em outra realidade. Eu saio de casa todo dia, cara. Faz 3 meses que eu nem sequer corto o cabelo. Você tem noção? Faz 1 ano que eu não corto cabelo. Caramba. Eu faz tipo 1 ano também, só que é porque eu não quero. Mas... Não, mas essa pandemia tá foda, mano. Faz 1 semana que eu não tomo banho, velho, por exemplo. É. Mano, esse calor? Nesse calor você não tá tomando banho? Nossa senhora. Caralho, velho. Cara, você é louco. Eu fico, sei lá, 1 dia sem tomar banho, não tem como, é impossível. No verão, então. No mínimo 2 banhos por dia. Banho no verão, velho. Ô, oh, mas eu tenho uma amiga no teatro e ela posta muito no Instagram. Aí você vê, você pensa, a pessoa é mais extrovertida, né? Só que no curso, é que agora não tá tendo aula, né? Mas quando tinha aula, ela travava em tudo, sabe? Tudo que ia fazer, assim, ela travava. Qualquer apresentação, não pro público, assim, mas ali no meio da aula, sabe? Ela travava, cara. Então é meio que... É esquisito, né? Porque, tipo assim, no Instagram ela tem muita... segurança, assim, muita liberdade, faz tudo, sabe? Aí chega na aula, ela trava. Até no quando a gente tá fazendo aula online, né? Ela trava também. Ela não consegue, ela deixa a câmera... Aqui no ao vivo não é editável, né, cara? É, a mas vida é muito... não é editável, mas o Instagram é, tá ligado? Você grava 50 vezes se precisar, até achar um que você gosta. Sim. Antes de postar, tá ligado? Dela, sempre me solto bem, assim, com pessoas. Ao vivo, né? Mas pra rede social eu sou horrível. Tanto que vocês já viram, meu Instagram não tem nada, né? É isso que eu ia falar. Isso é fobia social? Eu não gosto de postar no Instagram. O Gustavo tá mexendo o saco pra eu postar coisa lá. No meu caso... Eu não gosto de me expor, tá ligado? Eu não fico postando eu coisa. Eu acho que vai ter uma reação negativa mais do que vai ter, com certeza. De o pessoal ficar fofando, pensando qualquer coisa que você posta. É, né? Que a realidade é esse, tipo, eu não preciso da opinião dos outros, tá ligado? E geralmente quando minha opinião não é boa. Então eu prefiro evitar, tá ligado? É algo desnecessário, assim. Aham. O teatro tá ajudando? Porque eu sempre achei você mó Mó desinibido, Alessandro. Ah, eu não fui lá pra isso, né? Porque eu gosto, né? Mas tem muita gente que vai lá pra isso. Ajuda um pouco, mas nem tanto. Não faz milagre. As pessoas às vezes precisam, sei lá, é mais psicológico, né? Precisa procurar um tipo de terapia. Tinha uma menina lá que era muito tímida. Ela saiu, tipo, bem tímida também. Ela nas aulas, ela era bem tímida. Aí eu até conversei com ela, então eu falei, ah, faz um pouco de terapia e tal. Porque tem muita gente que tem um preconceito com a terapia, assim, né? Que pensa, ah, é negócio de louco, né? Sei lá, o cara faz terapia, o cara faz, entendeu? Mas, e não é? Não, qualquer um. Acho que todos deveriam fazer, todos têm coisas a ser trabalhadas. O que, né? Que eu vou fazer? Eu não sou maluco, mano. Tá louco. Exato, que... velho, deixa isso fuzilar. Claro, né? Não, o problema é você fazer. Não, o problema é você fazer e descobrir que é louco. Então, porque quando você não faz, aí, é que nem a gente tá falando, eu falo lá da regra dos 15 anos. Enquanto você não vê um filme que você achava legal, tá de boas, né? Deixa lá na memória. Enquanto você não é louco, tipo, você não tem atenção de louco, você tá tudo bem. É que nem traição, né? É que nem traição. Se você não sabe, você é feliz, velho. Se você descobre, é verdade. Exato. Eu nunca consegui passar da primeira sessão das psicólogas que eu fui. Não sei se é porque é muito caro o tratamento também, R$200. Eu não sabia que psicólogo era tipo videogame, tá ligado? Vai passando de fase. Não, então, porra, mano, mas, cara, é caro o tratamento. Não, o pessoal fala, não, é... O André, R$200 hoje em dia é barato, cara. Mas tem umas, ô André, que são fornecidas pela prefeitura e pelo estado. Eu já peguei uma ficha dessa pra preencher, né? Não que eu ia fazer de verdade, mas tipo... Mas é uma filazinha pra fazer, velho. Sim, é em grupo. Nossa, aí, no que caso... merda. Então, no caso eu peguei um desses fichas pra fazer, mano. Aí eu fui preencher a ficha lá, tá ligado? Aí a ficha era assim. É, você pensou em se matar no último mês? Eita, não. Aí cara, você já sonhou com os seus pais morrendo? Eita, não. Você chora sozinho, tem ataque de pânico? Aí eu falei, ah, mano, eu acho que essa ficha não é pra mim, velho. Tá ligado? Que loucura, velho. A ficha começa mal pesado também. Eu acho que é melhor. Eu acho que tem pessoa que tá precisando mais, mano. Aí eu saio a ficha deve começar mais leve, sabe? Você se acha feio, sei lá. Alguma coisa assim. Caralho, que porra, loucura, velho. A ficha já começa na voadora, velho. Eu acho que como que é pro estado, pro... Tipo, é público, eles querem pegar só a galera que tá no fundo do poço mesmo, tá ligado? Não, sim, mas começa mais de boa, sabe? Não, aí você começa a fazer terapia, aí daqui a pouco, daqui a uma semana, você já tá, tipo, no fundo do poço, tá ligado? Porque vai voltando... Aquelas terapias regressivas, sabe? Que você tem que ir voltando à infância. No grupo ainda, você chega com pessoas que estão só na bad, assim. Ou um ambiente na bad, tá ligado? Cara, mas isso também é uma coisa que ajuda, às vezes, tá ligado? Você vê que tem uma pessoa muito pior. Não, eu acho que isso é pior. Eu acho que isso é pior de todos. Eu cito exemplo. Quando eu voltava do trabalho e via a pessoa pedindo coisa assim no ônibus, eu me sentia pior. Eu me sentia mal. Eu falava, porra, mano, eu tive um dia de bosta, mas esse cara aí, o que é... E que é o meu dia de bosta se comparado com esse cara. E eu ficava pior. Você ficava melhor? Tipo assim, puta, pelo pode menos... Pode piorar. Não, porque os seus problemas não desaparecem só porque os outros têm também. Aí é fogo. Como que você vai falar? Ah, como que você vai resolver? É complicado isso. Tá, uma coisa. E como é que trata a fobia social? É psicólogo? Terapia é mesmo. Eles têm todo um estudo pra essa parte também. Tudo. Mas dá resultado? Bem isso. Dá. Por exemplo, imagina assim, tem gente que você vai conversar e a pessoa pensa que sempre estão falando dela, assim, sabe? Tipo, quando tem pessoa cochichando, ela fala, ah, acho que tô falando dela, assim, tá ligado? Isso é muito frequente, mas em mulheres também, esse tipo de fobia, mas tá ligado? Mas é coisa ruim, se estiverem falando de mim, eu não acho ruim não, tá ligado? Ah, eu não tenho... Mas a maioria das pessoas tipo, leva sei lá, tempo. Eu tô num momento da minha vida que eu tô bem, então eu acho que se estão falando de mim, provavelmente vão estar falando menos mal do que bem, tá ligado? Sim, então não você não sofre de fobia social, entendeu? Não, eu acho que até tenho em um grau menor, mas não pra... Mas, ô, assim, Diego... Isso já é demais. Eu não sei, eu acho que assim, falando mal de mim, não importa mais, depende. Eu, não depende de quem fala mal, eu acho que no serviço, se tem esse negócio, principalmente no trabalho, se eu desconfio que tem alguém falando mal de mim no trabalho exclusivamente, eu fico mal. Pensando, putz, que droga. Tem um grupo falando mal de mim, isso já aconteceu, eu já estive trabalhando num projeto que o pessoal fez um grupo de WhatsApp e eu não tava no grupo do WhatsApp, sabe, esses negócios, e aí eu tava num projeto novo, de começar a pegar as atividades e tal, eles me adicionaram um dia no grupo e tal, me passaram as atividades e eles pararam de falar no grupo, entendeu? E eu pensei assim, será que eles fizeram um grupo sem mim pra falar de mim? É, exatamente. Porque eu era novato de equipe, essas coisas que novato sofre. Eu ia uns arrombados. Caralho, que coisa. Né, Isaac, eu tive problema porque eu só falava assim, tá ligado? Pras coisas. Tipo, sempre que alguém pedia alguma coisa, eu sempre, não, beleza, eu faço aqui. Só dá um tempinho que eu vou fazer e tal. Aí eu ficava acumulado de serviço, né? Eu era estagiário, aí eu ficava acumulado de serviço e não conseguia entregar as coisas, tá ligado? E os caras que pediam as coisas estavam lá jogando Among Us online. Aquele episódio de Friends, né? Que esqueci o nome da Morena, ela reclama lá com a Rachel, né? Fala, ah, o pessoal. Mônica. Você fala sempre sim pro pessoal. Não, eu não falo não. Aí alguém aparece, ah, faz não sei o quê. Ah, mas okay, aí é um erro da pessoa, mano. Você não tem que, tá ligado? Você tem que saber de. É o maior exemplo disso, mano. O maior exemplo disso de querer agradar sempre e acaba fazendo tudo errado é o sapatênis, mano. O sapatênis. Nossa senhora. Caralho. O sapatênis, ele. Viajou legal. Não, o sapatênis, ele quer agradar, tipo, ele quer ser social, mas ele também quer ser descolado e quer ser confortável ao mesmo tempo que quer ser bonito e acaba sendo uma caralho, merda. Velho. O podcast era não, sério. Não, e acaba sendo uma merda. Tipo, ele não é nem faz. Bonito, nem confortável, ele é um sapatênis, tá ligado? É um sapatênis. Nossa senhora. Eu não vou nem tem comentário. Eu também não tenho comentário. Respeito, por favor, esse foi um exemplo. Vamos fazer uma votação pra tirar o Gustavo desse podcast. Tá, eu vou voltar pro assunto aqui de fobia social. Teve uma vez. Eu vou contar um caso aqui de fobia social, vou voltar aqui. Teve uma vez que eu fui numa festa, mano. Olha que merda, mano. Lá na Austrália. Eu só conhecia o Vial, que é um amigo meu. Alô? O Gustavo caiu. O Gustavo caiu, cara. Mas tá com problemas técnicos aqui, esperando um retorno. Sapatênis, mano. Puta que pariu, mano. É que o Discord... Desnecessário. Discord ouviu o sapatênis e... Não, foi quicado. Gustavo foi quicado da sala. Mas, de fobia, eu sempre tive vergonha de pedir alguma coisa pra mulher. E em específico pra mulher bonita. Porque eu ficava pensando, será que ela vai estar achando que eu vou pedir com uma segunda intenção? Ou alguma coisa assim? Qualquer coisa, informação. Se eu tô num consultório, preciso perguntar algum horário. Se eu tô em alguma situação que eu preciso falar, e aí eu vou conversar com uma mulher que seja um pouco mais bonita, eu fico com mais vergonha do que se fosse com uma mulher normal. Eu assim. Também tem isso. Já foi muito pior, mas até hoje eu tenho. Cara, assim, eu já um tive, pouco. Mas eu acho que isso é questão mais de confiança. Eu não tinha tanta confiança antes. Aí depois que eu mudei pra cá, que eu comecei a fazer exercício, caralho, surfar direto, já não tenho mais isso, tá ligado? Mas não é questão de confiança. Não vou dizer que não tenho nada, mas eu não tinha confiança em mim, com fato, mas não só com o meu momento, mas com ninguém. Eu julgado, de a pessoa achar que eu tô sendo educado porque eu tô querendo dar em cima. Eu não sei, eu fico com essas loucuras, assim, eu penso, meu Deus, essa menina tá achando que eu tô falando com ela sendo educado porque eu vou dar em cima dela, não sei, sabe? Como se eu estivesse andando num campo minado, assim, com medo de falar alguma coisa. Pisando em ovos. É. Também sinto que o André... Cara, não tenho mais, já tive muito, mas não tanto. Quanto antes, pelo menos, não a ponto de mas afetar. Mas você com uma aliança no dedo, você não corta? Ele só voltou e nem deu. Voltou, fingiu que nada aconteceu. Foi quicado da sala porque falou de sapatênis. Então, seu aí, Gustavo. Ele tá aí. Não, então, eu só queria perguntar. O André, tipo, com uma aliança no dedo, isso daí não minimiza, não? Porque, tipo, a menina não vai achar que você tá dando em cima dela se você namora. Eu acho que dá mais confiança. O que é pior, não necessariamente, cara. Exatamente, eu acho que é pior, porque ela pensa, nossa, ele namora e ainda tá querendo... Ela é casada e tá querendo me fuder. É, exatamente, eu fico com essa fobia. E agora, com o Zoom, é muito melhor pra mim, pedir as coisas pelo Zoom, pelo Teams, assim, sabe? Eu consigo falar, então, tipo, essa questão de virtualizar as coisas é muito, muito melhor pra uma pessoa aprovar uma tarefa lá do serviço. E aí eu tinha que pedir pra uma menina. Aí ela não tava, e tava a estagiária dela, tipo, nova. Aí eu tinha que chegar pra estagiária e pedir pra algum recado. Aí eu tinha vergonha de falar com a estagiária, porque... Ela é gostosa pra caralho. Não, porque nem isso. É porque ela é mais nova, e eu fico pensando, puta, ela vai achar que eu tô... Tem mulheres que acham que... Nossa, eu vou ser muito julgado por isso, mas... Olha que nossa audiência tá estourando, hein? É. Toma cuidado. Cortes do podcast. Quando uma mulher é simpática com um homem, mano, a maioria dos homens acha que ela tá dando em cima, entendeu? É, exatamente. Uhum. Isso é verdade. E assim, às vezes a menina é educada e eu sou educada de volta, aí eu fico nesse julgamento de, putz, ela vai achar que eu tô dando em cima dela. E é besteira, tipo, depois quando você racionaliza, você fala, meu Deus, você tá trabalhando, você tá pedindo uma coisa ali do seu trabalho, você não, não tem nada a ver. Mas na hora é difícil não pensar assim. É, cara, eu tenho um problema. E agora que quando eu comecei a trabalhar e é tudo pelo Zoom, meu, é de boas pra mim, tranquilo. Você tem fobia social grave, tá diagnosticado. É interação social em vida real, pelo jeito, a fobia social. Isso é verdade, se aplica pra online ou não? Eu acho que sim, hoje em dia mais ainda. Porque online, todo mundo, online a galera fica muito mais corajosa. Eu acho que, por exemplo, numa call, assim, é pior, às vezes. Quando você tá ali, tipo, aquelas call de trabalho, de aula, sabe? Tá todo mundo te vendo, aí você é obrigado a ligar a câmera aí, né? Sabe o que vai estourar esse negócio de fobia social? Quando a pandemia acabar, velho. Quando a pandemia acabar, esse negócio de fobia social vai estar em alta, com certeza, cara. Porque todo mundo, as pessoas meio que perderam o tato. Não. Veja bem, eu acho que não. Eu acho que quem tem fobia social tá vivendo no paraíso agora, que já não queria falar com ninguém, tá dentro de casa, que já estaria por vontade própria. Mas, ô Diego, eu acho que o Gustavo tá falando, por exemplo, eu tive duas crises de pânico quando eu fui no supermercado. As primeiras vezes que eu fui. Por quê? Porque eu tava com... Foi ano passado, eu tava com muito medo, tava aquele negócio de, tipo, puta, você não sabe, você certo. Fica ansioso. É. Quando surgiu... E aqui no Brasil, Diego, foi o seguinte, antes do vídeo do Atila, teve um vídeo do necrotério que rolou em todos os grupos de WhatsApp que eu tava. E todo mundo era um necrotério com vários corpos, todos etiquetados com Covid-19. Não, isso daí eu não sei se chegou. Eu não vi isso, não. Eu também não vi. Esse eu não vi, não. Vocês não viram esse vídeo? Não. Pra mim, pegou... Depois daquele primeiro vídeo do Átila. Sabe o primeiro vídeo do Átila? Mas então. Eu acompanhei esse não, do é porque Átila. O Átila é um público muito específico ainda. O WhatsApp, a sua tia do WhatsApp vai receber esse vídeo. Então todo mundo ficou nesse desespero. Não, é isso que eu tô falando. Todo mundo assistiu o vídeo do Átila? Todo mundo. Não, todo mundo que você conversa, mas você vai perguntar pra. Muita gente não sabe, só se informa pelo WhatsApp, Facebook, essas coisas. Me informa normalmente por jornal. Por exemplo, nem do Átila eu vi, mas eu informo por jornal, essas coisas estranhas. Cara, do Átila foi um nervosismo, porque, tipo, eu acompanhava o Átila no Nerdologia, tá ligado? Que era engraçado. Ele falava, quem dá o soco mais forte? Tá ligado? Ele fala uns negócios engraçadinhos, um monte de bim, bum, bum, um monte de coisinha aparecendo na tela. Aí, do nada, você liga lá e fala, o Átila fez um vídeo, ó. Aí você clica lá, aí ele, gente, vai todo mundo morrer. Pessoal, não tem como a gente morrer todo mundo ao mesmo tempo. Pessoal, vamos morrer separado. Vamos ficar em casa pra morrer. Separado. Foi tipo um baque muito grande, tá ligado? Porque ele sempre foi um cara divertido, aí ele tava muito desesperado. Exatamente. Oh, sabe um negócio engraçado, cara? Eu tava vendo um filme ontem, e no filme as pessoas se abraçam, cumprimentam, eu já sinto como uma sensação estranha quando eu vejo, tá ligado? Porque você fica evitando. É isso que eu tô falando. Depois da pandemia, vai estourar esses casos de fobia social. Porque às vezes alguém vai querer me abraçar ou cumprimentar, e eu fujo, assim. Aí quando eu vejo no filme, eu acho que dá um mal-estar, tá ligado? Cara, com certeza, depois da Covid, velho, isso daí vai ser uma questão muito forte entre as pessoas. Eu acho que é. Já nos acostumamos já com um negócio diferente, né? Que loucura. Não sei do que vocês estão falando, não. Esse negócio de cumprimentar, eu acho que vai mudar totalmente, assim. Porque quem você cumprimenta dando abraço, essas coisas? É familiar ou amigo muito próximo. Aqui no entendeu? Brasil é diferente, né? Você nem conhece já. É, exatamente. Então, eu acho que tem pessoas que são... que vão sentir mais essa dificuldade. E, meu, vai ter que se adaptar. Você acha que vai mudar a cultura? A gente não vai, já tá assim, né? Já tá tendo o que fazer, assim. Não, mas você acha que, tipo, mesmo depois da Covid, a gente não vai mais cumprimentar dando beijo, essas coisas? Eu acho que não. Vocês não estão contando com um negócio. O povo esquece muito rápido. Se for uma vacina resolver e falar, puta, beleza, só tomar uma vacina uma vez por ano, tá tudo certo. Nego, volta ao normal, questão de, sei lá, um não, mês. Concordo, mas acho que boa parte das pessoas vão mudar, assim, tipo, por causa de pegar o costume. Eu acho que vai demorar pra voltar esse costume. Será? Questão social, você chega numa festa, por exemplo, aí tem 10 pessoas, tem um grupinho de 10 pessoas. Você cumprimenta as 10 pessoas ou você cumprimenta só o seu único amigo que tá ali? Zé é um bom exemplo, hein? Eu geralmente cumprimento as 10 pessoas, cara. Em situação, às vezes, tem situação que se dá um oi geral. É, tem que dar um oi geral. É impossível esse cumprimento. Hoje em dia, eu acho... Por exemplo, a última festa que eu fui da empresa, eu esperava uma pessoa... Tinha 10 pessoas, exatamente a situação. Tinha várias pessoas numa rodinha. Eu esperava a pessoa que eu conhecia sair, cumprimentava, e eu fazia pra rodinha e falava, opa! Eu acho que tem muitas situações, dependendo do evento, das pessoas, é... Eu tento, às vezes, todo mundo, mas muita situação eu dou um geral. Porque... Mano, eu trabalhei num projeto que uma mina, tipo, tinha quase 120 pessoas quase no projeto. E aí, 120 quilos. Não, 120 pessoas no projeto. Aí, lógico, às vezes não era 120 pessoas que estavam na sala, mas a sala. Aí é gordofobia, Alessandro, não é fobia social. Não pensei dessa forma, mas do jeito que tava construindo a frase. Desculpa, não. André, pode falar. Não, mas aí, tipo, tinha umas 60 pessoas. O foda é que o André falou que a sala tava cheia e só tinha a mina de 120 quilos. É que cheia em questão de volume. Mas, então, esse negócio de cumprimentar todo mundo, a menina cumprimentava todo mundo mesmo, assim, sabe? Tipo, ela ia, cumprimentava. E eu falava, meu, por que isso, sabe? Não tem necessidade de, tipo... Porque tinha gente, era 120 pessoas, mas muita gente não era do projeto, muita gente não era nem da nossa empresa, sabe? There's a time and place for everything. Essa música é da Lily Allen? Forever. Se não for da Lily Allen, não. É melhor não cantar. Não é Lily Allen, mas é Van Halen. Van Halen, exatamente. Mas então, é a situação que não dá mesmo, André. Que... Olha, eu posso te expor uma coisa bem rapidinha? Que uma fobia social que você tem forte pra caralho? É à vontade. Karaokê. Eu tinha, ainda sempre tenho. Tentando fazer você cantar lá. Eu tenho. Tem que beber muito. Pô, vamos O Caneca Chega faliu, ô Diego. Ai, caralho. Ele faliu. Cara, mas é mó difícil levar o Ale pra cantar no karaokê, mano. Muito complicado. Cantar em si eu travo, cara. Sempre. Até na casa da Melissa eu travo também. É um ambiente que só tá a gente, tudo, eu travo. Ah, então talvez você não goste de cantar mesmo. Não, assim, sabe quando você tá cantando em casa? Eu tomava bronca quando eu fazia isso, então eu comecei a travar. Assim. Ah, tá. Ah, então por isso, tem uma parada. A culpa aí não é sua, cara. A culpa é das pessoas que te podaram a sua vida inteira. Eu costumei a não cantar. Eu tenho consciência disso e tô treinando. Eu fiz até um vídeo esses dias, um vídeo que vocês nunca vão ver. Que era pro teatro, nem pro pessoal do teatro eu mostrei. Eu maquiado, de batom, dançando Rihanna. Da Umbrella. Mas por favor, não divulgue esse vídeo. Guarde pra você. Não, esse vídeo vazado do grupo do teatro, na verdade eu não mandei lá ainda. Ei, mano, tinha que ter mandado. É, eu falar. Ah, porra, mas Alessandro, você tá meio que desconstruindo isso daí, porque teve uma vez que a gente cantou Backstreet Boys, velho. Lembra? Não, mas eu me sinto seguro, canta zoando, sabe? Mas você chega lá nos karaokê da Melissa lá, todo mundo é meio que treinando a vida inteira, eles faziam aula, todos eles treinando. Aí ficou mó sem graça, né? Que porra, velho. Os caras treinam 2-3 horas por dia. Aí você chega lá, vai cantar, você fica sem graça. Cara, eu também não gosto, então. Tipo, se eu sei que eu consigo minimamente cantar, beleza, não me importa. Mas tem. Fora desse lugar que você tá falando de karaokê, vai ter gente desconhecida, né? Agora sim, aqui sim. Na Nova Zelândia, talvez no Japão, você aluga uma sala só pro seu grupo, tá ligado? Né? Não, é que sim, então, esse. Então você tá cantando com suas amigas. É, assim, meu grupo de. Eu tenho. Uns grupos de amigos, por exemplo, com vocês, eu cantaria de boas, vocês. Agora com a Melissa, os amigos dela, eles só cantam, tipo, música japonesa, música de anime, tá ligado? Aí eu fico sem graça mesmo, não me sinto confortável de cantar. A gente tem que marcar um karaokê assim que voltar a situação. É, duas coisas pra gente marcar, então, depois da pandemia, hein? Um churrasco de linguiça e pão de alho e o karaokê. E o karaokê? Churrasco de linguiça. O André tava na famigerada Guerra da Linguiça. Estava. O Alessandro não tem como dar errado. Foi o André. Podcast, ô, Diego, você tá aqui errado. Agora. Foi o André que começou, não foi? Não, provavelmente fui eu. Provavelmente fui eu. Ou foi o André. Nossa senhora. Mas você vai cortar essa parte, né? Mas todo vai ser cortado. Esses últimos 15 minutos vão ser cortados. Mas conta aí, cara, vai. Foi. Ô, Alessandro, se liga. O trecho a seguir foi retirado e será tratado em um episódio futuro. O especial Guerra da Linguiça. Nossa, puta. Meu Deus. Melhor. Vamos voltar pro assunto aí? Como é que é? Fobia social? Eu acho que já deu, hein, pessoal? Fechamos. Tem muito pra dar errado. Bom, pessoal, ficamos por aqui, então, com mais um podcast Não Tem Como Dar Errado. O tema de hoje foi fobias sociais, a gente viajou um pouco aqui no meio. Vamos continuar com essa levada de polêmica só ou vamos parar um pouco de polêmica e falar umas coisas mais tranquilas? Vamos falar umas coisas mais tranquilas. Vamos falar de qualquer coisa você corta. Eu quero fazer aquele do tipo, que você vai saber que vai morrer, o que você faria, tá ligado? Mas isso pode ser um pro RPG lá. O RPG também é uma boa que a gente tô pensando em fazer. Mas beleza, então. Por onde ficamos por aqui. Valeu, pessoal. E até mais. Boa noite, falou. Pessoal.